Salvador, bom dia, boa noite, ano 7. Autorização de tráfego Guarulhos, nível 360, ciente da Delta. Nível 7 Guarulhos, 360, tá falando cópia? Afirmativo, prossiga. 360 Guarulhos, decolando da pista 10. Rota Crátio, Pesulo 14, Grufe, após sair conforme, decolando a 10, curva direita, Nadael, Leda, após Leda, voa Crátio, interceptor, Pesulo 14, sai conforme. 5472, transponder, controle opera em 1.9.8. Sente, autorizado 360 para Guarulhos. Na saída, Tael, Leda, após Leda, voa Crátio. Decolada 10 com curva direita, 5472 no transponder, 1198 é o controle, boa noite, 17. Conferindo, saída da rota, crack, Zulu 14, Grufe, após conforme. Ok, após Leda, crack, Upper Zulu 14, após conforme o plano, boa noite, 17. Meia dúzia ao portão, chame quando plano para o posto assinar. Chamará, boa noite, 17. Localizador evitando gol no 476. 476 complete, final ILS, torre 118.6. Torre 118.6, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol no 476, passar 3 milhas, meio externo. Reporta passando externo no 476. Reportar no externo. Passou externo, passeio travado, gol no 476. Pouso autorizado, pista 10090 graus com 5 nós. Gente, ele pôs, gol no 476. 476, solo agora aos 42. Taxi, você me escuta, livrando à direita, prosseguindo Alfa Kilo, pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, vai reportar para ingressar no principal, 476. Salvador, boa noite, ano 7, na gate 0612, para o posto de estacionamento. Prezado 612, chame táxi, 18 ano 7. Chamará para o táxi, boa noite, ano 7. Eu vou no 476, agilizando táxi, pátio principal, posição 05. Utilizando o pátio principal, portão 05, o gol no 476. 9897 para o táxi com 1111, 111 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando o Galeão. Sim, autorizado o táxi, observa a telefonia que vai ingressar no 5, após prosseguir via Juliette Alfa, reporte foto, ponto de espera, 1003 ajustes. E após o tráfego da companhia, autorizado via Juliette Alfa, reportará no ponto de espera, boa noite, no 7. Paulo, confirme aí para o voo 8-1-7, via Juliette? Afirmo, via Juliette Alfa. Juliette Alfa, 7. No 8-1-7, próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. Autorizado a linha decolar, 080 Grof 14. Autorizado a linha de decolar, voo no 8-1-7. Autorizado a decolagem, vão no 817. Afirmo, 080 graus com 4. Teve decolagem, boa noite, eu não sei. Oito no sete, decolado agora os 5-4, controle 69-8, transfere, bom voo. Grave 8, boa, obrigado. Controle o 8-7. Boa, 8 no 7, sub mantenha o 360, Dael. Dael, 360, bom, 8-7. 150, vou 187. Vai de transferência no 87. Voo 1897, passa 190, chama o centro em 1251, DR 13325. Ok, 1251, o centro em 5, 13325, obrigado.